3. Deixa eu negar esse trajeto aí, mas você escuta. Aguardar para o táxi, 63 ou 4. 5, prosseguindo na chegada Maridessa para 3.000 pés, 1019 altinho. 3.000 com 1019, 1395. Prossiga. Para o táxi, 1114 a bordo, 35, alterna Guarulhos. Base 17. Prefeito, senhor da Vivante, receita para girar base, vamos ao seu grau feliz. Cunha 01 tem escuta. Web 5729 autorizado táxi para o ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, frequência 118 decimal 6, altímetro 1019. 09, obrigado, bom trabalho. O solo 6304 para o táxi. Estamos com 135 a bordo, 3 horas e 20, alternando o Salvador. Meia 3114, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa no ponto de espera Chame Torre, frequência 118 decimal 6, altímetro 1019. Índia Alfa, Pátio 1, 19, 1862, 6314. Auto Tower, good afternoon, TP5, o Bravo Kilo Whisky, prossiga para a final de 2 milhas 17, iniciando espera na final de 2 milhas, aguardando instruções para prosseguir e interceptar o toque que é arremetido. Sim, vou prosseguir na final de 2 milhas, aguardando para prosseguir o toque que é arremetido. Web 5729, tem livre alinhar e decolar 10, vento 170 graus, 08 nós. A linha decola 590, 5719. É, confirmando, é o trip 5488? 5488, with landing gear down lock. Roger, trip 5488, continue approach, stand by, runway vacated. Stand by to landing trip 5488. Oi, boa tarde, 63114 da 11, ponto de espera da 90, tá pronto. Boa tarde, Oxana, 63114, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 63114. Trip 5488, there is a traffic making hold by your left 2 miles out of threshold 17, will not interfere with your approach, okay? Roger, have aircraft there on tickets. Bravo Kilo Whisky, informo ATR da trip, final de 4 milhas 10, mantenha espera no setor. Web 5729, decolou 37, controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Trip 5488, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 08 knots, check landing gear. Ok, clear landing to trip 5488, landing gear down lock. Web 5729, contato radar na decolagem, subo 360, série da Elk. 360, possibilidade de voar bridge, senhor, é presente? Bridge negativo, comandante. Rui, direto da El. Direto, Leda. Muito agradecido, Leda, 5729. Alfa Delta Guard, número 2 para Cox. Luiz, tem condições de prosseguir como número 2? Prossegue como número 2, reporte final de 1 milha no 7. Vai reportar o final de 1 milha no 7. Thank you. 1 no meu 10, rota direta, visual, pista 35, para direto radial 290, transponder 5450, frequência do controle 120, decimal 8. Acho que o Papa Delta, cortejamento correto, confio em pessoas a bordo. Saulo, passaria do 2, 2, 3, 1, para o pushback e acionamento. Oslo para Golf, para táxi estacionamento, chame torre frequência 118 desse momento. Tapuã, ok? Série do 2231, autorizado por estacionar, reporte para ataque. Reportada. Alô, Salvador, boa tarde, a 35241, sente da Tango. O 241, no número 3 para a Copa. Sente. 5488 on the ground at 39, I'll call 121 decimal line of vortex. 129 at 5488. Na torre 186, bom pouso, na 39. Realizar o pushback junto com a aeronave da TAM, a Airbus da TAM que está aí no, na remota 1-2? Bom, remota, senhora. Sierra Bravo, 06314. Gente, são 3297, tem livre pushback, coordenação com passaredo e chame para táxi. Livre pushback, instalamento, vai passar no 3297. Luna 399, é o número 3 no setor para o pushback, já tem dois tráfegos, um ATR da Passaredo e um Airbus da TAM. Vai aguardar o táxi desses dois tráfegos para poder iniciar o push. Trip 5488, vacate the runway. Trip 5488, clear taxi via Kilo Apron 3. Kilo Apron 3, double. Livre pouso no zero, vento no meio, 0 graus, 06 dúzia de nós. Autorizado pouso no zero, 395. Bravo que Luiz, que tocou RMTOS 41, farol de Itapuã, mantém espera visual, aguardando instruções. Oceano 6314, decolou aos 41, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 308-6314, padrão. Romeu Alfa, confirme decolando corredor Axé ou Forte. 400 para o 340, Romeu Forte. São 35, reporte ponto de espera 35, Oscar Papa Golf. Pega Romeu 340-6314. Bono 395, vento 170 graus, 06 dúzia de nós. Pista 17, mantenha o nome 10, corredor forte, transponder 5455, frequência do contorno 120 decimal 8. Pista 3190, a feira da identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés, o altímetro no 09. 3000 pés na Mari, está 3109, tá? Localizador, 1406. Mantém pista 35. 86, boa. Torre Salvador, azul 4206, final em Eliote. Azul 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte baixado e travado. Segue a aproximação, 4206, está baixado e travado já. Papa Uniforme, Romeu Alfa Delta, torre. Estacionamento, Romeu Alfa Delta. Libração na chame táxi, Romeu Alfa Delta. Voo no 395, Solos 43, direito no 219. Direito no 219, certo? Bravo que Luiz, que informa o tráfego final de 5 milhas 10, é Cuno 90. E não interfira com o mesmo, ok? Mantenha esperando o setor. Azul 4206, informa o tráfego à direita, Charlie 150, fazendo espera via litoral, não vai interferir com sua aproximação, já tem livre pouso no zero, vento no 80 graus, 08 nós. Ciente, 4206, livre pouso, tem o tráfego no TK. Passarelo 2231, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no posto de espera Chame Torre, frequência 118.6, altímetro 1019. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1019, passarelo 2231. A reporte, ponto de espera. 1019, via Papá. Contra a espera, contra a Salvador, Salvador, Gon. 1395, livrou. 1395, autorizado táxi via Alfa Juliette, mantém a tia Juliette. Alfa, mantém a tia Juliette, Gon. 1395. 1925, confirme pronto pra cota. Pronto, pronto, Gon. 1925, autorizado Salvador, Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, decolando pistão 10, após curva à direita, saída água, transição elefa, transponder 5503, frequência do controle 120.8. Romeu Alfa Delta. Agora, 5503, transponder com 1925. Aguarda aí, 1399, autorizado puxa sana. Reporte para ataque. 1925, cotejamento correto, reporte para puxa sana. Alô, trip 5241, pronto para o expedicionamento, está de bar na copa. Pronto para o ingresso, o meu Alfa Delta. Ponto de espera da Romeu. O meu Alfa Delta mantém a ponto de espera. Azul 4206, solo os 47, direito 1219. Direita na Fox 219, azul 4206. 1077, o gate meia dúzia puxa acionar. 1077, autorizado puxa acionar, reporte pronto para ataque. Chamarei táxi. Trip 5241, confirme pronto para cota. Afirmo. 217. Oscar Papa Golf decolou aos 47, chame o controle 120.80. Oscar Papa Golf. Direta Conquista, transponder 5474, com frequência do controle 120.8. Sente conforme, Montes Claros 200, rota direta no 0 direita, Árvore Elefa, após Conquista 5474-2085241, está pronto para o pushback, acionamento, parte 3. Trip autorizado pushback acionamento. Chamarada. Solo Salvador, azul 4206, igual a pista no táxi. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa tá Juliette, 4206. 1925, aguarde para puxa acionamento. Vai pro ar agora. 1.510, quando possível, informe o peixe chamado de pouso, acho que por favor. Golf, está estimado pouso 2015. 2015, copiado, reporte livrando a CTR. Vai reportar. Controle 120.80, bom voo. 208, 7327, obrigado, boa semana. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3217, decolou da EL, passa 1600. E a correção decolando pistão 1-0, após primeira curva direita da Euleda após bridge, transponder 5477, frequência do controle 120, sinal 8. 8-0, grau 079. Decolagem, passaria do 2-2-3, ó. Manda. Pono 755, confirme Upper Rule 1-6. Para o táxi no 399, 4 horas 10, avião 47. Ou no 399, abate para o táxi. Aguardando. 077, confirme iniciando o push. O problema é o operador da intra-aero aqui, para morreu o fim, estão completamente prontos. 1077, mantenha e aguarde nova autorização para push. Respect. Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118.6, altímetro 1019. Índia Alfa, 1862.399. Torre 231 no contato, radar na decolagem, suba ao 200 na saída bomba. 200, subida bomba, passagem 2231. Mantenha no 7. E autorizado, Romeu para Delta, a linha da 35, controle direto para a Santana. Delta, aguarde no ponto de espera, a coordenação, ok? Guarde, Delta. O Bravo Kilo Whisky, tocou e arremeteu ao 51. Confirme intenções, vai prosseguir o toque arremetido na 35 ou na 17? Gente, o Bravo Kilo Whisky, faça um 360 e reporte a interceptando a final no 7. O Romeu Alfa Delta na escuta? Devido ao tráfego estar fazendo TGL, na final no 7, fica complicado eu liberar o senhor agora, na 35, ok? Se o senhor solicitar, se o senhor preferir ser o número 1 e decolar da 17, eu consigo decolar o senhor agora. Bravo que Luiz, que mantém espera no setor final de 3 milhas 1-7, aguardando instruções para prosseguir. O meu Alfa Delta ali mantém o no 7. Trip, inicia o pushback e chama para o táxi. Boa tarde, torre 1399, Bravo, top. Boa tarde, 1399, alinha e mantém pista 1-0. Alinha e mantém a 1-0, 399. 755 autorizado, puxa, aciona. Reporte para ataque. Charlie, Charlie Sierra, confirme parte. Gato, Vatap, passarei 2231. 3-4. Romeu Charlie Charlie Serra, autorizado Salvador, Serra November Golf Índia, nível autorizado 085. Decola da pista 97, restrito 1 no meu pé no corredor Axé, transponder 5441, frequência do controle 120.8. Confirmando, mantenha restrição de 1 no meu pé até coordenação com o controle. Final no 7, aguardando livre toque arremetida. Serra, confirme pro OB. Meu Alfa Delta, mantenha a proa por mais um minuto, ok? Alfa Delta, mais um minuto na proa. Bravo que Luiz tem livre toque arremetido no 7, vento no 8, 0 grau, 07 nós. Boa, trip 5241, ponto espera da 10, pronto. Boa, trip 5241, a linha, qual é só? Mantenha o ponto de espera, ok? Gente, 5241 vai manter. O nosso 241 inicia sem autorizado. Gente, aguarde. Gente. 316. 86. Do Gol, seu gate é 01, aguardando a liberação do, do gate. Tá aguardando, 4206. 2080, treina abraço. O meu Alfa Delta tem condições de manter esse setor, manter ele espera via litoral? O senhor vai cruzar agora, qual é a ação? O senhor prossegue via litoral e reporta para o cruzamento da 28, ok? Agilizando. Se autorizado, cruza no ponto médio da 10, Romeu Alfa Delta dá presente. Ah, ok, dá presente então, o senhor cruza no ponto médio, Romeu Alfa Delta. Imagino, Delta. Da Bridge, 1700. Gol 1399, contato radar na decolagem, subou 360, saída da El. 360, 399. Bridge, transponder 5442, frequência do controle 120.8. Chame centro Recife 251, alterno 3325. Recife agora 25, 1-3-3-2-5, 3-2-9-7. Cruzou Delta. Tente Romeu Alfa Delta, proa do litoral, aguardando transferência. Autoriza dar presente direto para Santana, Romeu Alfa Delta? Romeu Alfa Delta dá presente, chame o controle para autorização inicialmente proa do corredor forte. Romeu Alfa Delta, chame o controle 1208. 208, tá. Salvador, papo uniforme, Romeu Alfa Delta. Papo uniforme, Romeu Alfa Delta. Livre ascensão, 2500 pés para Feira de Santana. Reporte livrando a CTR, evitando o espaço aéreo condicionado de Camaçari. 2500 para direto, feira, reporta lá de volta até com o Alfa Delta. Controle, pode ser 2231, coordenar com o centro Recife, senhor, gentileza após VATAP e barreiras. Gente, aguarde a coordenação 2231. Obrigado, senhor. Tchá, ali Sierra, livre acionar, chame táxi. Roma 755, aguarde para início do táxi. A Salvador, Abdel 022. Abdel 022, stand by, see clearance. Tá bem baixo. Passarei 2231. Via Índia Alfa no ponto de espera, chame torre frequência 118 decimal 6, altímetro 1019. Do 4206, autorizado táxi via Juliette para gate 1, parte 1. Veio táxi via Juliette para o gate 1, 4206. Bom, 755 vai seguir a nave da companhia, isso? 755, afirmativo, seguindo a aeronave 06 da mesma companhia. Zona 90, salão 58, direito 1219. Direito 219, boa. 1077, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre 1118, decimal 6, altímetro 1019. Não, não, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3190, livrando o seu escudo. 3190 mantém escuta, Gol 1755, siga a aeronave da mesma companhia no táxi, no ponto de espera da 10, chame torre frequência 118.6, altímetro 1099. 18.6, siga a aeronave da companhia, Gol 7. 90, autorizado táxi via Alfa, Juliette, mantenha antes da Juliette. Alfa, Juliette, mantenha antes da Juliette, não tá. Salvador, é o Portugal 022. Antes da clearance, pode só confirmar qual vai ser a nossa saída? Só para saneamento. 5219, Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, rota direta, decolando da pista 110, primeira curva direita, arbor transição Elefa, transponder 5506, controle frequência 120.8. Controle Salvador, muito bom dia, boa tarde, é o 5241. 5241, bom dia, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 200, saída Arbor. Seguinte, 200 Arbor, 5241. E 5219, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, direta, decolando pista 110, primeira curva direita, árvore, transição Elefa, transponder 5506, frequência do controle 120.8, Coteja. Ok, está autorizado, então, nível 200, para Vitória da Conquista, decola da pista 110, primeira curva direita, decola no perfil da árvore. Transição Elefa, 5506 na transponder, 120.8, a frequência do controle de saída, 5219. 5219, protegimento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Reportará, 5219. 8306. Boa noite, Léo, obrigado. Oi, boa tarde, Abjet 6720 na final. Boa tarde, Web 6720. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Reportará final de 5 milhas, 6720. Do Axé, Charlie, Charlie Terra, aguardando para a ascensão. Charlie Terra, o número pede, corredor Axé, reportará fora da barra. Bono 399, passou no 60, chame Centro Recife. Bono 26, 125, 1 alterna, 1-3-3-2-5. 25, 1-3-3-2-5, 925, livre da colagem no zero, vento no 80 graus, 06 dúzia de noite. Lado externo, 5616720. Gente, web 6720, continue a aproximação, aguarde pista livre, trem de pouso baixado travado. Já checado, beleza. Ok. Bravo que Luiz, socorre a Meteor 03, farol de Itapuã, mantém espera, aguardando instruções. Zero to two, red copy. Portugal, clear de Salvador to Lisboa. Flight level 390 via Upper Zulu 10 to Natal after according to flight plan rules. Take off runway 10 after turn left. Puka depart transition. Squawk 5536, departure control frequency 120.8.